Eu vou contar uma história pra vocês que um dia aconteceu na minha vida. Eu andava meio louco na cabeça e vivia procurando outra saída. Até que um dia eu fui parar lá na igreja e o pastor segurou a minha mão. Disse: entra, senta aí nessa cadeira. Entre logo, moço, deixa de besteira. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração. Eu já cheguei na igreja possuída, já fui caindo ali em cima do altar. O pastor abriu um pau de boca e o capeta começou a expulsar. Ele diz: vai sair, capiroto, vamos embora que não é seu lugar. E o capeta deu um grito: vixe Maria, será possível que hoje não é o meu dia? Tricou os dentes e começou a relinchar. Ha!